meuscds.com. Olha só aí. Quando termina é pra valer, acabou, tá decidido. Bora tomar uma, tô de volta, meus amigos. Termina é pra valer, acabou, tá decidido. Bora tomar uma, tô de volta, meus amigos. Olha o sucesso do Vila aí. Voltou, Donadão voltou. Estourou no palco, tem sombra. Vai, onde cê fez? Eu bem que tentei mudar na garrafa e sossegar, mas ela não colaborou. Já nem pisava no bar, evitava da gente brigar, mas ela não valorizou. Eu avisei, avisei, avisei, mas ela não quis ouvir. Chegou ao fim e agora tá desesperada. Quer voltar pra mim, quando eu termino é pra valer. Acabou, tá decidido. Bora tomar uma, tô de volta, meus amigos. Termina é pra valer, acabou, tá decidido. Bora tomar uma, tô de volta, meus amigos. Quando eu termino é pra valer, acabou, tá decidido. Bora tomar uma, tô de volta, meus amigos. Termina é pra valer, acabou, tá decidido. Bora tomar uma, tô de volta, meus amigos. Roberto Filho do Paraná, grava aí, meu amigo, assis.com. Sony Gourmand, eu bem que tentei mudar a garrafa e sossegar, mas ela não colaborou. Meuscds.com. Já nem pisava no bar, evitava da gente brigar, mas ela não valorizou. Eu avisei, avisei, avisei, mas ela não quis ouvir. Chegou ao fim e agora tá desesperada. Quer voltar pra mim, quando eu termino é pra valer. Acabou, tá decidido. Bora tomar uma, tô de volta, meus amigos. Termina pra valer, acabou, tá decidido. Bora tomar, agora vai. Quando eu termino é pra valer, acabou, tá decidido. Bora tomar uma, tô de volta, meus amigos. Termina é pra valer, acabou, tá decidido. Bora tomar uma, tô de volta, meus amigos. Arthur Bacana, Samir. Martins, meu advogado.